Seu copo já é vida pro coração que tá morrendo. Imagina o meu que eu já tô bebendo. Se acasiga o copo, ele tá menos mal. Daqui a uma semana eu tô imortal. Portal do Arrocha. Chora, bandida! LF! Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu. E eu sei que aqui dentro ainda existe amor. Mas pra vida de sofrência voltar eu não vou. Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu. Eu sei que aqui dentro ainda existe amor. Mas pra vida de sofrência voltar eu não vou. Se o corpo cheia é vida pro coração que tá morrendo, imagina o meu que eu já tô bebendo. Se acaso o copo, ele tá menos mal. Semana eu tô imortal. Se o copo cheia é vida pro coração que tá morrendo, imagina o meu que eu já tô bebendo. Se acaso o copo, ele tá menos mal. Daqui a uma semana eu tô imortal. Daqui a uma semana eu tô imortal. Lucas Fernandes, o homem da sofrência, papá. Teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu. E eu sei que aqui dentro ainda existe amor. Mas pra vida de sofrência voltar eu não vou. Se o corpo cheia é vida pro coração que tá morrendo, imagina o meu que eu já tô bebendo. Se acaso o copo, ele tá menos mal. Daqui a uma semana eu tô imortal. Se o corpo cheia é vida coração que tá morrendo, imagina o meu que eu já tô bebendo. Se acaso o copo, ele tá menos mal. Daqui a uma semana.